特别的。 3-4-9-7-1-5-0-1-5. Vou passar já o 37 à sua direita, ingressão do Nuno, faixa principal. Passo 3, passo 1 via Índia e aguarda o Santiago, o 9349, obrigado. O 6-4-0, tudo zero, direto, portão de número 11. Direto pro 9, tá? 349, 10 horas 4 dias, chama 208, bom voo. 08. Agora ele colocou essa foto e colocou a mulher. Número 349, bom dia, contato na base, do Rio, salve pelo Santo Lono, para o meu vídeo, voo 380. Tá bom, para o 380, voo a 349. Sua ligação, vou dar presente? Obrigado, valeu. Obrigado, Leda. 3349, chama seu 35, frequência 128, sinal 35, alternativa 23, sinal 8. A 349, controle. Prossiga, escuta. Chame seu 35, frequência 128, sinal 35, alternativa 23, sinal 8. 2235238, bom dia, obrigado. Boa semana. Como? Salvador na escuta do Papa Tango, Mike Zulu Whisky. Siga, Mike Zulu Whisky. Mike Zulu Whisky, solicita motorização de rebote da posição remota 14 do Pátio Uno para o Pátio Uno, este número 9. Serizado, eu posso terminar no ponto mais. Sim, iniciarei o reboque na sequência com o Mario Terra. Obrigado. passing Zulu East, informando o término de airport no gate 9. Bom dia. Graças, bom dia. Canela 225, bom dia, vista para 463, ajuste 1-0-5. Agora 2-2-2 no passarelo para posicionamento, baixo 3. Seja autorizado, time protect. 4 ataques, 2-2 no passarelo. Salvador, 2-2-2 na passarela para o táxi, 61 na bota, 5 horas ao pé na Brasília. Você informando que não compra o Brasil até de certo. Número inferior, taxi via parte 3, cativo índio, ponto disperso, e novamente ponto, ajuste do 0 no fim. 2 ataques, ela parte índia, quanto cara está no próximo 2-2-2, não comprei o gradiente mesmo. direito que mantém a bomba. Eu tenho uniforme aqui, ideal para barreiras, na presente. Já para barreiras seria 299, chefe. 2221, para prosseguir a subida, curva à direita na proa 35, após cruzar 4 mil pontos, a sua nave versão na proa de Barreiras. 7, então agora na direita na 325, livre subida, após 4 mil, vou Barreiras e 2 na passarela. Pela linha 265, vista para 2 mil pontos, autorizado pela secção, após estabilidade. Na linha 25, chama TN, na frequência da noite, sinal 95. Bom dia, conta pra dar. Tive uma trajetória de 3 horas, após 2 horas, beleza. 9096, bom dia, você ouviu a chegada BOSC para 4006, ajuste 1015. Solo os 3 números da direita, taxi Alfa e reporte a Chang 10. Direita Alfa, reporte a Chang 10, é 2. O azul fica com 2.6.4. Salvador com FIS, nível 380, autorizado, via Pesou 21. Decolagem da pista 1-0, curva direita, largo ou outro, Rafael. 5526-1208. Eu poderia, por gentileza, coordenar com o centro Recife a proa de moto para o Pé 3171? Muito obrigado, dependente de morte. Pé 3171. 3, zona Tatiana, chame centro e frequência 028-35, alternativa 23-8. Copiou a secundária 1238, a primeira é 028-35. 28.